352-20. Passinho para a torre? 352-20 estabilizado no ILS. 352-20, continua a sua estimação, agora autorização para pouso. 352-20. Mike Juliet Romeo, decolada 06, chama o controle 120.8. Correu fora. Ponto de 0 da 10, gol 1777. Do 1777, a linha ainda com 100 paradas. Informativo. Do 1777, autorizado a linha ainda com apito 10, vento 140, grau 099, utilizando manobras. Gente, autorizado a linha decolada 10, gol 1777. A borda, acionamento, táxi, decolagem, agora a torre 118.6, o ajuste no 097, tem um bom voo, Romeu Bravo Oscar. Para o táxi web 5728, a borda 152, autonomia 311, alterna Salvador. 120.80, graças, Romeu. O ajuste no 097, web 5728, bom voo. 1-0-1-7 ajustado, eu segui Pátio 1, no Índia Alfa, ponto 0, torre 18.6. Obrigado, até logo. Webjet 6740 vai dar passagem ao tráfego da companhia, que prossegue para o ponto de espera, após ingresso a Juliette até o portão 1-0, Web 6740. Afirmativo, vai manter na Juliette, se der passagem para o tráfego da companhia, após prossegue para o portão 10, o 6740. Bom dia, Salvador para Terra Novembro, Terra Novembro 510, confirmando é Pátio 3, não é isso? Trip 5220, tráfego a um helicóptero Robson 44, 510, no terreno do Rio para o Sul. Não interferirá com o seu tráfego. Ok, então boa tarde pessoal. Obrigado. Trip 5220, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 099. Autorizado pouso, trip 5220. 1777, decolada 08, chama controle 120.8. 208, com 1777. Correto, pode ver o quê? Cliente, tá pronto para assinar? Direcionamento, chama pronto para decolagem, até o matão. Salvador, gol 777, 1710, Dael Leda. 777, contato radar, suba para o nível 340 na saída da Dael. Autorizado, seguida ao nível 340, gol 777. Torre Bonde, boa tarde. Web 5728, ponto esperado no zero, televisão para a terra. Abelha 5728, mantém ponto esperado no zero. Vai, mantém. 160 ilhéus, já aprovado, só um minuto para 4 horas, o 4463. Sente. Abelha 5728, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, 5728. Gente, chame agora na frequência da torre, 118.6, hotel Limatango, tem um bom voo. Trip 5220, solo 11, liga direita, chama o solo 121.9. 1219, trip 5220. Torre Salvador, Matango, Torre Matango. Eu sigo a Torre Matango. Então 4-13 seleciona a entrada em Rio Mar. Salimação, autorizado decolagem, vento 130 graus, 1-1, nós evite sobrevoo sobre a aeronave taxiando e na cabeceira 1-0. Afirma, evite sobrevoo da aeronave, evite sobrevoo e a cabeceira 1-0. 5-2-2-0, pouso livrou. Meu peso, Pinedal no 0 ou no 7? Guia para 2000 com 37, 32 com 20. Salvador, trip 5220. Trip 5220, bem-vindo a Salvador. Prossegue via Alfa, primeira esquerda, Kilo até o pátio 3, remota 03. Alfa, Kilo, pátio 3, trip 5220. Azul 4463, cópia. Pronto, cópia, azul 4463. Autorizado Ilhéus, nível 1-60, plano Yankee, decolagem pistão 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda direto Ilhéus. O controle Salvador 1-20, decimal 8, aciona 5-1-35, azul 4463. 0-1-30 graus, 1-1-1-1. Decolagem Leda direto ele, os controles 208, transmona 5135, azul 4463. Correto, 5135, chama pronto para o táxi, o azul 4463. Chama pronto para o táxi, azul 4463. Abjet 5728, decolada 14, semicontrole 120, decimal 8. 208, boa tarde. Controle Salvador Web 5728, decolou na sua. Web 5728, contato radar, suba para o nível 350. Na saída PUCA 350 na PUCA 5728 web. Olha o papapá mais flat. O meu tá mantendo o voo pairado próximo ao coral da barra. Gente, mãe, que Juliette Romeu. Até o Imatan, quem se usa logo no 5, vai ser só nossa pensadinha. Chama de centro Recife, 126, decimal 0, alterna 133, decimal 25. 126, 0, 133, 25, bom, no 777. Azul 4463 para o táxi com 95 a bordo, alterna Salvador e tem 3 horas de autonomia. Utilizado táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 097, tem um bom voo, no 4463. No 097, ajustado Índia. A direita é no ponto de espera da 10186, azul 4463, obrigado e bom trabalho. Bom dia. Chame centro, Recife 1226, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, 25, web, 572, boa. Boa. 132, ano 6, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizar no localizador. Dando ILS X-Ray da 10, 132, 86, reporta no moto. No 754, aciona a identificação, desça via chegada a Mário para 2 mil pés do PNH 1017. Jet 6741 no cópia. Tá cópia, 6741. Autorizado Guarulhos, nível 340, via UP Zulu 10, bridge UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda e após bridge. Pode desconsiderar a primeira via UP Zulu 10, que após Leda voa direto bridge. A frequência do controle em 120 decimal 8, aciona 5146, 6741. Autorizado 340, Guarulhos, decola na Dael, Leda após Leda Bridge, após UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Controle saída 1208, transponder é o 5146, web 6741. Cotejamento correto, portão 10, chama pronto, pushback, acionamento, web 6741. Chamará para push acionamento, 6741. Fale, Salvador Azul 4463, saída da Elz. 4463, contato radar, suba para nível 160 na saída da EL. 60 na saída da EL, Azul 4463. Salvador, Azul 4076, passa 200. Informação, manda. Azul 40, 76, acione identificação de CV chegada a Mare para o nível 050, Kennedal no 097, ao cruzar o nível 150, reduza para 2209. Para o 050 via, no 1017, ao cruzar o... conforme o nível 100? Ao cruzar o 150, o 150 reduza para 2209. Ok, ao 150 da frente. Localizador, tá 32 no meio. Tá 32 no meio, completo sinal, chame torre 118 decimal meio. 32 no meio, obrigado. Bom dia, Papa Eco Foxtrot 1073. Papa Eco Fox 1074 to Golf Victor November Papa, send by your reticulars. Copy Papa Eco Fox 1074, we are from November, we are ready to set up the clearance for Golf Victor November Papa. Roger, maintain position and stand by your sequence, 1074. Stand by, maintain position and waiting for clearance, Papa Eco Fox 1074. Confirme. Antena 2369, um teste comprado. Sim, azul 4076, são velocidade indicada. 220. Sim. Echo Fox 1074, where to copy? 1074, go ahead. 1074, you are clear to go to Victor November Papa, flight level 410 via Uniform Zulu 10 until November Tango Lima, after upper November 873, then according your flight plan route, departure from runway 10 after departure turn left, book a departure, I will say again, Papa Uniform Charlie Alpha, book a departure and Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Roman transition. Salvador departure frequency 120.8 and the squawk code is 5123. Papa Echo Fox 1074. Read back, please. Zero 018, that's flight level 140, is Apasulu 10, Tango, November Tango Lima, Unicorn November 873, 10 flight plan routes, squawking 5123, 281018, and we have the Alfa Romeo Oscar November 10 arrival with C-Power transition, perfect 1010. Okay, so change your departure to Puka. Papa, Uniform, Charlie, Alpha, Puka, and then Zipar. Take off from runway 10 and then left turn. Okay, that's Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and Zipar, runway 10, left turn. Perfect, 1074. Papa, Fox, 1074, the radio back is correct. The flight level cleared 710. And clear to share, start up, come back to right for taxi. Good, start up, 1074, call it back. Taxi, get flight level 410. Livre à direita, 1219, o Dan 3216. Alfa, reporta para ingresso na Juliet. Alfa, reporta para ingresso na Juliet, 32 da manhã. Controle em Salvador, muito boa tarde. Passarelo 2230, 6 da 90. Passarelo 2230, despegue no nível 050, chegada a mão. Descendo para o 050 na chegada a mão. Passarelo 2230. Voo 941, despegue nível de voo 060, chegada a Mari. 060 na Mari. Ok, just confirm, after Puka, you fly to jump position, Juliet, Alpha Mike, Oscar, and then Zipar. A firm, according the standard instrument departure, it's Puka, Yamo, and Zipar. Correct, come back right for taxi. Volume 1071. Azul 4076, operação para sequenciamento, mantenha presente para o outro limite até o localizador. Até o localizador, 4076. Controle Salvador, MJX 6721. Objeto 6721, despegue nível de voo 070, chegada Mari. 070, Mari, pois já foi de TAP? Negativo, número 5 na aproximação, objeto 6721. Entende. Passarelo 2230, informe a velocidade indicada. 285, diminuindo. Reduza para 210, passarelo 2230, número 3 na aproximação. Redução 210, como número 3, passarelo 2230. para ingresso na Júlia, Tiotan 32 ou no meio. Autorizado, Juliette, portão 02, ou 32 ou no meio. Juliette para o 02, 32 ou no meio. Autoriza para o destaque para o voo no 94. Negativo, voo no 941, número 4 na aproximação. Controle do papapá mais que vai chamar, está ligando a região aqui do Pelourinho e vai para... Sente mais que vai chamar. Salvador 6741, está no portão 10 para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, reporta o táxi 6741. Autorizado, reportará para o táxi 6741. Passarelo 2230, desce para 3.000 pés, que é legal, 1.066, redução para 1.909. 3.000 pés, 1.066, redução 1.909, passarelo 2230. Voo 941, desce para 4.000 pés, que é legal, 1.066. Para 4.000, voo 94. Controle Salvador, boa tarde, tenha 3. 804, informação Novembro. Tá 3804, despara o limite voo 060, chegada Mari. 70 na Mari, tá 3804. Pode ser 6721, despara o limite voo 050. Para 50, 6721. Six, Papa Fox 1074. And Alpha 118.6 and 1016, perfect 1074. Echo Papa Fox 1074, taxi via April 1, India and Alpha. Just confirm Solo Board. Papa Fox 1074,